A partir de agora, está proibida a pesca com redes e tarrafas em lagos, reservatórios e represas do estado do Paraná. A assinatura da resolução foi realizada neste domingo, em Carlópolis, no Norte Pioneiro, pelo secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Luiz Eduardo Scheider. Só será permitido para a pesca em reservatórios e represas o uso de linha de mão, caniço simples, com molinete ou carretilha, isca natural ou artificial, nas modalidades de arremesso e corrico. O espinel de fundo poderá ter no máximo 15 anzóis cada, que devem ser instalados a uma distância mínima de 300 metros um do outro. A resolução foi assinada às margens da represa Chavantes, durante a execução das atividades do 14º Torneio de Pesca Esportiva de Carlópolis, que é conhecido como o maior evento de pesca esportiva em barco motorizado do país. Para o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Luiz Eduardo Scheida, a resolução é uma necessidade para se conquistar a preservação ambiental e o equilíbrio das espécies. O objetivo é livrar as represas das redes dos pescadores que estão acabando definitivamente com os peixes. Dar uma chance à natureza para que os peixes repovoem as águas e com isso possamos fazer com que o turismo, principalmente o turismo de pesca, volte a ser viável nessas represas e consequentemente nesses municípios. A fiscalização das represas e lagos será realizada pela Polícia Ambiental e pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Segundo o prefeito de Carlópolis, Marco Antônio David, a assinatura da resolução é vital para a preservação da represa de Chavantes, principal ponto turístico da cidade. O torneio de pesca de Carlópolis reuniu 15 mil turistas de várias regiões do Paraná e também de estados vizinhos. Mais de 350 embarcações participaram do torneio, com pescadores de 72 cidades do Brasil. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.